andrecidesmoral.com.br. Oh, daquele jeito, isso é bonito do gato preto. Passando em pouco bom. Eita, molesta. Calma aí, Marcos, calma aí, Marcos. Assim, ó, eu tô trazendo um novo ritmo pras novinhas da quebrada. E se garante na cama, as que capricha na sentada. Eu tô trazendo um novo ritmo pras novinhas da quebrada. E se garante na cama, as que capricha na sentada. Um novo, oxê, só cantar novo, hein? E pra se garantir na cama, as que capricha na sentada. Eu tô trazendo um novo ritmo pras novinhas da quebrada. E se garantir na cama, as que capricha na sentada. Ela capricha na sentada, ela capricha. Taco, taco, taco, bota a sinfona. Ela capricha na sentada, ela capricha. Taco, taco, taco, bota a sinfona. Ela capricha na sentada, ela capricha. Ela capricha na sentada, ela capricha. Ela capricha na sentada, ela capricha. Ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha. E forrozinho mais safado é esse, hein, Dei? Daquele modelo, meu parceiro Danilo de Erichone. Bota bem, Barbie Clube. Bora, Marcos da Pitu, potência. Eu tô trazendo um novo hit pras novinha da quebrada. E se garante na cama, as que capricha na sentada. Eu tô trazendo um novo ritmo pras novinha da quebrada. Assim se... Homem, toda vez eu erro. Eu tô trazendo um novo ritmo pras novinha da quebrada. E se garante na cama, as que capricha na sentada. Eu tô trazendo um novo ritmo pras novinha da quebrada. E se garante na cama, as que capricha na sentada. Ela capricha na sentada, ela capricha. Taco, taco, taco, bota a sinfona. Ela capricha na sentada, ela capricha. Taco, taco, taco, bota a sinfona. Ela capricha na sentada, ela capricha. Ela capricha na sentada, ela capricha. Ela capricha na sentada, ela capricha. Ela capricha na sentada, ela capricha. Alô, Jeff Mix, Mugido, Cavaco, RD7 CDs é o nome do cara. Bora, Juninho, bate som, potente, tamo junto. André CDs, daquele jeito, o moral de Ibicoara.